aqui com o Delta Visual com o Sikorsky autorizado pouso, pista no 7, o vento no meio 0 graus, 10 nós. E autorizado pouso no 7, Mike, com o Delta. Position localizer, Romeo, Romeo. Papai Romeo, Romeo, Romeo, vou para Tecnal Tower 1, 18.95, Romeo Golf. Dan 3628 está autorizado a final do procedimento de LSX, vista no 0, desça para 2 e 1 pé, altímetro no 0, no 7, reporte estabilizado. Ok, 1017, descendo via, está autorizado o XTA da 10, reportar estabilizado 3628. Passarei 2232, decolador 53, controle 198, bom voo. Controle 198, 2232, esteja. Salvador, voo 1169, ponto 0 3145, chamar agora o centro Recife, 133, decimal 25, contêiner, 133, decimal 9. 3325339. Controle Salvador, passarei 2232. Passarei 2232, contato radar na decolagem, tudo para o nível 080 na saída A. 080 na A, boa, 2232. Mesmo no 90, autorizado, descida para o nível de voo 050. 050, 190. 7, o Papa Triton, meu Golfo. Matheus, velho. 7, o Papa Triton, meu Golfo. Plano cancelado 5-4. Prossegue agora visual para a final do 1-7, abandonando a final da 10, com curva à esquerda e realizando a base pela direita na final do 1-7. Reporta o triplo Rombo Golf. Livrou, vai livrar o estado 1-7, dá 1-0, seguir para o 1-7, curvando à esquerda, vai reportar na base da 1-7 agora. 1-1-6-9 ali, mantém capturando 1-0. Mantém 1-0, 1-1-6-9. Após o pouso do Papa Triplo Rombo Golf, o pático se destina é o? Pático dela está. Aerostar, centro, já baixar travado. Afirma. Sete. Mike, cuidado, tá controlado. Aos 5-4, até o pátio 4, táxi, ao que está sinal frequência livre no corte, o Mike, cuidado, tá. Papa Romeo, Índia, November Alfa, visual com o Sikorsky, abandonando agora a pista no 7, ingressando táxi Oscar em direção ao pátio 4. Sente da passagem ao Sikorsky, após o tráfego, reporta no ponto de espera táxi Oscar, o altímetro 1097, Índia, November Alfa. Romeu, Romeu, Romeu Golf, autorizado pouso, pista no 7, o vento 1-6, 0 graus, 1-0 nós. Tem livre pouso no 7, Romeu, agora. 1-1-6-9, autorizado decolagem, pista no 0, vento 1-6, 0 graus, 1-0 nós. Vai iniciado no 0, Golf, 1-1-6-9. Boa tarde. Chinema 210, controle Salvador. Pela identificação, desça para o nível 090 na chegada à Mari. Ajuste o altímetro no 07. Nível 090-17, confirma, vai lá e tá? Autorizado, direto e tá. Salvador, control, go 1169. Azul 4206, reduz velocidade 2009. Vai seguir traço na aproximação, agora 8 milhas, 319. Reduzindo 4206.